47. Oxa, né, 6141, assim que o Airbus da TAM, sua frente, liberar, livre ingresso pro 01. Rodo 63 a bordo. 3216, repita. Repetindo, 3216, alterna João Pessoa, 4 horas e 20 de autonomia, 163 a bordo. Autorizado táxi, ponto de espera, pista 90, via Índia e Alfa, transferência, TAM 3216. Via Índia e Alfa, TAM 3216. 2230, contato radar, correção, passaria do 2230, contato radar, submantém o nível 180 na saída árvore. 180 em recessão na saída árvore, passaria do 2230. Juliette Bravo Delta, solo. Autorizado o táxi até a área remota ali do pátio 1. Observe que tem um gol lá no 08 que foi instruído para o pushback. Aí na remota só se posiciona para seguir posteriormente. Juliette Bravo Delta. 895, Oceania 3, ano 5. 17 lá. Embaixo, gravado, autorizado na 10, gol 9 irmãos. Until hotel, report cross runway news, Air Force 5941. Tráfego em aproximação, caso seja, caso ainda deseje sobrevoo na paralela, está autorizado. Autorizado, seguir até o 01. 0 hora, 4 horas, mais de graça. Qual local você falou? Nós estamos como número 2, atrás do Chané, pra, na Alfa para ingresso, parte via Juliette. Autorizado para o 03, daqui não estou com total visualização, aparentemente está livre. E o Trip 5447, após a passagem do Airbus da Tanca na Alfa, está reautorizado seguir o táxi até o ponto de espera da 10. Ciente, dando passagem ao Airbus da TAM, Trip 5447, posso prossegue o táxi. Vive táxi, na Lima, chama a torre 1-8-95, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, chame na Quebec para cruzamento. O TAM 3216, condição de alinhar, manter e iniciar se estiver pista livre? Afirmo, 3216. Ciência, agilizando na medida do possível, o TAM 3216. Identificação na chegada Mari, desça para o 050. Identificou Mari 050, por aqui 5240. 1924, solo aos 45, solo 121, décima 9, livrando a direita, uma boa tarde. 219, bora. Stand by to cross in the runway 10. Juliette. Alfa, report antes, Juliette, no 9-5. Autorizado cruzamento, táxi da 5, estacionar, livre, tenha bom dia, Juliette, Bravo Delta. Para táxi, um gol 1806. Tá, 447, visual com tráfego na final da 10. Afirmo. Após a passagem do tráfego, a linha e mantém 10, 35447. Bem, se eu posso passar em tráfego na curva final, a linha mantém 10, 35447. Oceano 6315, livre pouso, pistão 0, vento 080 graus, 1,6 nós. Pouso na 10, Oceano 6315. Escolhi 120, decimal 8, uma boa tarde. 208, boa tarde, obrigado. Se é a Foxtrot Yankee, informação em cursos Oscar, stand by to copy. Salvador, boa tarde, está 3216. 3216, contato radar, vou para o 370 na saída Momo. 370 na Momo, está 3216. Se possível, nos autorizaria a posição Momo ou COG? Então, 3216, autorizado Momo. Momo. Eu, vai ao Brasilu 16. Take off runway 10, after turn to right, dial, depart with leather, after and after direct flight bridge position. On bridge you intercept Upper Zulu 16 and follow the plan route. It's called 5421, control 120.8 and stand by for read back. Direita, solo 121, decimal 9. 119, hoje. Próxima, Juliette, no 924. Tem a posição 1 no 924? Mano, na posição no 924. Salvador, boa tarde, Oxané, 63. 105, Lebrange, tu sai. Oxané, 6315. Boa tarde, táxi via Alfa. Vamos atender a Juliette. Alfa, da Julie. Prossiga 2230, escuta. Deficiência da restrição da carta de cruzar o 100 até 1,5 milhas, Salvador? Confirmar. Deficiência da restrição da carta de cruzar o nível 100 a 1,5 milhas, Salvador? Afirmativo. É, a gente hoje acabou estando um pouco mais pesado, a gente até pensou que ia conseguir cumprir a carta, infelizmente a gente não conseguiu. Estamos cruzando mais um minuto no nível 100, passando 4 mil de restrição. Peço desculpa. Sim, posso fazer. Roger, take off runway 17, to right turn, confirm the apron. Sierra Foxtrot Yankee, correct, start up tower 118, decimal 95, confirm people on board and endurance. Trip 5447, contato radar, tudo para o 200, cumprindo o perfil da Momo. 200, Momo 5447. No momento está autorizado. Taxi Viva Tchono Índia, no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 09, com 1806. Romeu Golf, Red, você copy? Romeu Golf, cliente Sierra Whisky, November Bravo, flight level 220. Take off runway 17, after turn to left, Momo, departure, left, direct, following the flight plane route. Squawk 5427, Salvador approach, frequency 123.8. Entende, tipo 240, vou continuar na chegada, descendo para o 050. Para o 050, chegada amarela, 250. Morning, Endurance, in April, please. Roger, to set up in taxi, you will call the tower room when it is 1.5. Confirm the April, people on board and endurance. Pastor 20, sua indicação na chegada Amanda, desça para o 060. 934, levanta posição, vai passar um tráfego. Após a passagem do tráfego, está autorizado. Passou o tráfego da companhia, já próximo ao ponto de espera, autorizado para. Confirma o portão? 09. 09, 09. Alô, Salvador, gol 1394, da OFCA, posição 5, autorização Galeão. 1394, OFCA, confere, aguarde para a cópia. Alô, Salvador, tô 3805, pronto para o táxi, com 124 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alternando Galeão. Aguarde um minutinho para o táxi, 3805. Aguarda. Brasília Force 5941, clear taxi via Juliet Apron 1, India now. From holding point, contact the tower 118.6. Correction, 118.95. 050. Portão 08? Afirmativo, vai utilizar para onde? Afirmativo, ingresso Juliette, tá portão 08, 163, 15. Bora, bora, 600, feedback, lamento no 10. Aguarde um minutinho, 600. Quatro. 1 minute, Romeo Golf. E segue via BR. Para a Terra Índia, com Índia finaliza a operação, agradece. Sim, Mike Jet, o meu reporte visual com o local de pouso. Informará, Romeu. 08, agilizando, Ocean 6315. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirme the April and the POB, people on board. Airborne, the runway 104, start up and taxi, call now tower 118.95. Confirma pro no 394, saída da El? Com 394, afirma, da El e da Bridge. Obrigado. Uf, prossiga. São Paulo 380. O 333, aguarde copiar São Paulo com Goiás, é o número 3 nesse momento para copiar. Na escuta. Vitor Kilo Delta, me confirme por favor o pátio e o POB. Afirmativa, vai até 04 a bordo e confirme apenas o. Vai decolar 17? Dois minutos para comer. São 3805, táxi autorizado via pátio principal, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 011. Pátio Índia e Alfa, 1895, São 3805. 1600, após a passagem do tráfego da TAM, Airbus da TAM retaguarda, inicia no portão 10. Demais, só passando, vai dar, então. São 3805, apenas fique atento ao ingresso do tráfego no portão 08. Nesse momento já deve estar terminando o parqueamento. Entra, 11. Indo para o 230 na saída Puca. Com 8 no meio. Rodrigo, a proa de Nizza para os 5447. E para os 5447, mantenha a mão aguardando. Entende, 47. Pronto, cópia. Tomeu? Aqui 7 Romeu, prossiga. Aqui 7 Romeu, tá na verdade. Vai alternar a solicitação anterior e segue para Paris, também sobrevoo. Gente, na escuta do controle, Max 7 Romeu. Na escuta, gravando. Brazilian Air Force 5941, rear takeoff, runway 10, 090 degrees, 16 knots. 0.8. Gente, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu, 10. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição Leda, após autorizado a bridge, entra na aerovia conforme a rota do plano. O transponder 5425, o controle 1208, gol no 394. 394, correto, reparte pronto, era puxa. Vai estar pronto, vou no 394. Vitor aqui do Delta, prossiga. 10. Nível de voo 100, decola da 17 com primeira curva direita, saída árvore. Após voo direto destino, aciona 5414, controle 120, decimal 8, Vitor aqui do Delta. Autorizada a linha, mantém TAM 3805. A linha mantém TAM 3805. Estou confirmando. TOB de 04? TOB é 04? O Vitor aqui no Delta? Gente, protegimento correto, posicionamento Torre 1 no 83995. Use pronto pro táxi, Romeu, Romeu Golfo. Você vai responder? Número 333, autorizado para comboios, nível 360, via Pesulo 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda. Após voo direto bridge, intercepta Pesulo 16 até Bravo Tazulu e sai conforme a rota. Aciona 5426, controle 120, decimal 8. Beleza, não copio o transporte. 5426. Autorizado 360, São Paulo, via Pesulo 16. Horizonte direto. Prova direita, acordo da 10 da El Leda Bridge, 1208, 5426 transponder, é Bono 333. Bono 333, está autorizado até Bravo Hotel Zulu, após direto trive e conforme a rota. Protegimento ser correto, abaixo para táxi. Confere, Bravo Hotel Zulu, trive direto. Confere. Salo Goro 600 para o táxi, com 105 a bordo, 2:30, Maceió. Confere 54, Bono. Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Bate o link, ponte perto 8295, 611, 0, 0, 2. Dia 26, acione dedicação. Gente, Max, já te falou. 5626, contato radar na posição Conde, vai voar Ponce e reposta o céu para a descida para a chegada Ponce. Voando Ponce, a chegada reportará a ideia. Trip 5447, desvio à esquerda para a 290 por 15 milhas. Gente, trip 5447. 5240, autorizado pouso 090 graus, 179. Pouso autorizado, trip 5240, tá baixado travado. Gente, obrigado. Pan 3805, decolou 01, chame o controle 120, decimal 8. 308, boa, 3805. Controle Salvador, Pan 3805, boa tarde. 3805, boa tarde, contato radar para o 340 na sede da Elf. Centro da Elf, 3340, contato radar, Pan 3805. Forma 601806, chame o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 12685. 2545, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Santander 6320, uma ótica, Sané 6320, está autorizado voar Amã, desça para 140. Ok, voando Amã, está recebido agora 140. Puxa, 6320. Visual. Após o tráfego, autorizado a Lima T, cabeceira no zero, gol no 600. Após a terra, Lima T, 600. O Romeu, o gol foi autorizado, cruzamento. Via Quebec Mike, na Lima, chama a torre por solo 1219. Sané 6320, vai descer até 1150. Respeito a 1150, chega a 320. Gol no 600, autorizado a Lima T. Trip 5240, no solo 03, libera a direita na Delta. Ou F, chama o solo 121, decimal 9. Delta 219, Trip 5240. Aqui, passou 3000, passou 2000. Para 2000, autorizado o procedimento, reporte localizado. Descida para 2000, autorizado o procedimento, reporte localizado. Passou 2000. Confere, mais para cópia. Ah, fiz tudo para cópia. Em torno de 5 milhas. Tanque F de mil, por fim. 3, 3, 3. 5240, taxi via Alfa Kilo para o Pate 3, até os sinalizadores. Alfa Kilo, Pate 3, atento, 5240. Aguarde a confirmação da aprovação. Sané 6320, desça para o nível de voo 060. 060, deixa eu ver. Whisky Tango, desça para 4000 pés, o ajuste é na 011. 4000 pés, 009, o ajuste é na 3805, vou aboque. 3805, mantenha Tael. Fio Tael. Não, Golf vai manter outra vez minha luz, aguardando o tráfego, puxando em 0504. Whisky Yankee Tango, chame na frequência 1198. Bloco 4 na 315. 6315, autorizado para Guarulhos, nível 360, via para Zulu no 6, até para o Zulu, após ir a trive conforme a rota do plano. Decola da 1-0, com a primeira curva direita, saída da El, Leda, após voo direto Bridge, onde deserta para Zulu no 6 e sai conforme. Aciona 5437, controle 120, decimal 8. Nativo Guarulhos 360, Apesulu 16 em Belo Horizonte, trilhe conforme o plano de voo, recolha 10 com curva direita na Dael Leda Brick, para interceptar Apesulu 16, Alfa 437, transponde 208, controle, Rio de Janeiro 6315. 6315, correto, e parte como pronto para puxa. Cruza lá para cidade de Arizona. Confirmando 260-288. Azul 4196, chame controle na frequência 119.8. Azul 80, boa tarde. Gol no 333, táxi via Índia, no ponto de espera, torno 118.95, ajuste no 019. E via Índia, ponto de espera 119.95, com 101 no gol no 333. Paulo, gol no 394 para o táxi com 110 a bordo, 4 horas, alterna Serra Brava, pelo Papá. Normal, passou 2 horas. Linha frente, motorizado táxi via Índia, no ponto de espera, torrando no 8.95, ajuste no 091. Gente, segue o bangão da companhia, desde via Índia, no ponto de espera de 2.900, no 394, obrigado, bom dia. Alterno 251, alterno 3325. Estou autorizado. Atento ao banho da Gol à sua frente. Para o parte 3. Obrigado, boa. 33, ponto de espera no 0, pronto. Gol no 333, mantém o ponto de espera. Tempo. Reduzindo a 230, mano. E informa que não vai ter condições de cumprir. Passar a base de uma centena em Amã com ele, com a redução para 230, chance 320. Para M63, 12, retoração para sequenciamento, curva direita na proa 170, seu limite é a magnética 070 de Simbra. Para M320, copiou o controle? E aí, senhorita, está em redução a 2309, informou que com essa redução não vai ter condições de passar a mão abaixo de 100, que é 320 também. Está na 6320, vetoração para sequenciamento, curva direita na Pro 170, limite a magnética 070 de Simbra. Gente, agora direita, Pro 170, pode confirmar o limite. Limitar a magnética 070 de Simbra, Oceano 6320. Isso, limitado a 070 de Simbra, 320. Roma 600, autorizado voz de par. De par. Roma 600. Controle estimador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Passou a decolou de Serra, Índia, Coimbra, senhora. Vai, comprou de Serra, Leste, Novembro e Yacht. Mas vai fazer um sobrevoo na região da Pituba, Costa Azul e Aeroclube. Aqui de modo, vai mantendo 510, código alocado é o 016, Romeu Cabravo. Gente, é o Romeu Cabravo mantendo 510 na escuta do controle. Alô? 6320, desça para 4000, ajuste no 019. E a gente está iniciada para 4000 pés, tenha 320, chame. Controle do tipo 5626, Delta de Silva. Tipo 5626, desça para o 060. Delta 060, mesmo. Brasília Force 5951, contact assistente, frequency 125.45, enable 126.85. Passou externo de volta, ele está travado, passou 60. Gente, ainda novo estado, chame final normal, pastor 20. Para 200, 210. 6320 para interceptar o localizador com V esquerda na proa 080. Repórter estabilizado. Esquerda 0-0, limite ao lock, formará estabilizado ao chame 620.